Então vamos lá. Ana, Rita, Joana, Iracema, Carolina. Ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba. Ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba. Ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba. Ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba. Ela é bamba, essa preta do Pontal. 5 filhos pequenos pra criar. Passo o dia no trampo, pau e pau. Ainda arranjo um tempinho pra sambar. Quando cai na avenida, ela é demais. Todo mundo de olho, ela nem aí. Fantasia bonita, ela mesmo faz. Manda todas, não erra a mira. Mãe, passista, atleta, manicure, diplomata. Dona da boutique, enfermeira, acrobata. Bamba, ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba. Bamba, ela é bamba, essa índia da central. Vai no ombro, cestinho com neném. 8 quilos de roupa no varal. Ainda vem de cocada nesse trem. Toda sexta ela fica mais feliz. Vai dançar numa boate do Jaú. Faz um jeito e já pensa que é atriz. Cada dia inventa um nome. Doris, Aura, Emília, Terezinha e Marina. Ana, Rita, Joana, Iracema e Carolina. Ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba. Ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba. Ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba. Ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba. Joana, Iracema e Carolina, é. Laura, Lígia, Luma, Lucineide, Luciana. Quer seu nome escrito numa letra bem bacana. Ela é bala, mestiça, é todo gás. Cada braço é uma viga do país. Abre o olho com ela, meu rapaz. Ela é quase tudo que se diz. Quando compra uma briga, ela é demais. Vai no groove, não deixa desandar. Ela é pop, ela é rap, ela é blues e jazz. E no samba é primeira Laura, linha. Laura, Lígia, Luma, Lucineide, Luciana. Quer seu nome escrito numa letra bem bacana. Ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba. Ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba. Ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba.